Vai começar o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Uncertainty and mystery are G's of life. Life is a mystery, full of twists and turns. E quando ele toca, todos os caçadores dançam. Vem DJ Patrese. Vem da show no comando do gigante. Do not dwell on the past. Agora. For it's done. O baile é seu. This is your life. Olhem para os lados. Todos os seus amigos estão aí, né? Então, abrace ele. Curta, grite, cante. Agora, levanta a mão. Quem tá comigo nessa? Isso, levanta a mão, todo mundo. Mais alto. Todo mundo junto. E aí? Vamos viver esse momento em liberdade. Então, grita. Grita, grita. Mais, grita mais. Isso, gente, grita muito mais. É assim que eu gosto. Com vocês, DJ Patrese, o top DJ do Pará. Audivision de Crocodilo Prado. Das virgens. O gritinho das gostosas! Das sinceras! Bora no batidão! Bora no batidão! Agora! É Chopitel! É Chopitel! É Chopitel! É Chopitel! Júnior Santorini! É Chopitel! Bora, meu bode! Bora pra cima! Agora vai! E o bagulho tá louco! E o bagulho tá louco! E o bagulho tá louco! E doido! E o bagulho tá louco! E o bagulho tá louco! Aqui no crocodilo tô fugindo! 3, 2, 1, mais uma! Apaixonou pelo. Mas como eu ia imaginar que no. É canga! Vai, vai! Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. É do jeito que a galera gosta no dom! E aí, meu produtor Landu? Vamos pra cima! Do jeito, vai! É do Jurunas o bagulho. E o quê? E doida, doida, vai. Bandida gosta de pressão. Toda bandida. Toda bandida gosta de pressão. E a sequência? Depois do rock. Agora! Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. É muita onda! Sequência de ladrão. Bora, presidente, seguindo agora! E aí? E aí? Solta a tonelada, meu irmão! O que é? O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido. E o Patrese não para, não. Essa música aqui é muito onda, olha, olha, olha. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Diz, filha. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. Vai pegando tudo! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos. Bora, família Maguari, pra cima! A novinha linda que mora aqui no lado. Toma! Bumbum gostosão, uma pulseira do topo. Foi por isso que o doidinha se encantou. Então canta! Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Mas aqui que eu gosto! É muito tel, é muito tel. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Essa aqui tá no gosto. Um, dois, vai. DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrese, me segura. DJ Patrese, amor, eu sei. Eu farei bem. Do jeito. Amor, eu sei. É pancadão na parada. Mas vamos tentar conversar. Que lindo. Eu te amo tanto. Viver sem. Bora, Breno Mecânico, te liga, malandro. Se tu ainda me amas. Alto agora, cangaia, vai! Eu só te peço só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço. Olha o baile do Patrese, olha o baile do Patrese. É o baile do Patrese. É o baile. É o baile do Patrese. É o baile. É o baile do Patrese. Bora pra cima! Olha o gritinho! Olha o grito! Agora! Vamos lá! E treme, treme, treme, treme, treme, treme no baile do Patrese, o bagulho endoidou! 3, 2, 1 e doido! No batidão, no batidão! bag do Patrese. Que tá dando o que falar, que tá dando o que falar, que tá dando o que falar. Joga falar, tudo pro ar, agora! Joga as duas mãos pro ar. Joga as duas mãos pro ar. Joga. É do Betinho! Joga. Vocês querem, né? Joga as duas mãos pro ar. Joga. Joga tudo, bora! Joga as duas mãos pro ar. Joga as duas mãos pro ar. Então diz! Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy, agora patrocinar. Vai! Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Agora a Cleo, mandou patrocinar. Patrese. Hoje eu quero endoidar. Tequila e siroque. Os mal falados comigo também. DJ Gordinho, preso. Bora, Helder. Chama na pressão. O Bola GDK também. Eu malho um beat. Aí, David Absoluto. O baile estremece, o baile estremece. Messi. Joga. Joga tudo. Joga duas mãos pro ar. Joga duas mãos pro ar. Bora, sobe, bora. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14. E bota no 14, bota no 14, bota no 14, bota no 14. Doida no cangalho, agora vai. Deixa no batidão. Deixa no batidão. O rock tá doido, o rock tá doido. Agora família Maguari. Os cantinhos também. Jamelândia aqui comigo. Aí Paulinho, Daniel, o Enio também, o Patrick. A Crocolive também na área. E os garotos do Red. É muita pressão. Eu tô no crocodilo, a fim de curtição. Então desce o de pá que eu tô daquele jeito. Pega a minha taça e põe numa pedra de gelo. Rodridinho pressão, sempre naquele pique. O homem do gasto animal, sempre com a gente. É a abelhinha mais famosa do estado do Pará também, fechado com Patrese, Boutique Multimarcas. Bora pra cima. Barbearia da Vila, fechadão com Patrese também. E põe na batida, e doida. No batidão, bora na batida. E aí, sequência? Toma, tá na hora. E vai fumando e vai bebendo e vai fumando. O que é? Vai fumando e vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando. Vai dançando, vai! Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. É na pressão, vai! Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Oi! Fumando e bebendo. Oi! Bebendo e fumando. Oi! Fumando e bebendo. É, cagada! Vamos no livro com palavras pra expressar esse passarinho da valor. Onde os aplaudem o nosso amor. Nossa felicidade, nossa alegria. E aí, Neto Brito, Carlos? Até Deus sorriu pra nós. Acho que é o Neto. Transformaram nossa imagem. O Ramon também. É, o céu. Fernandes Belo, aqui. Coração explode pela boca. E aí, Mortadela? E aí, Jonathan Produções também. Galera comigo aqui, ó. Já no croco. Nosso amor é lindo. E aí, Felipe Cadeirante? É, te liga. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos. DJ Patrese. Vamos sozinho na rua. Crocodilo. Luz, porque contamos estrelas no céu. Olha o bonde do bar. Luz, ficando presente com a gente também. E aí, bonde? No coração. Mas o mundo nos chama. Vai. Não adivinha que o croco embaixo do leão e a primeira dama. Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, esse vale toma um. O quê? Nossa, que delícia, esse vale. Virou disputa. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Picha, picha nas bandila, picha, picha nas bandila, picha nas bandila, picha, picha nas bandila, picha, picha nas bandila, picha, picha nas bandila, picha, picha nas bandila, picha, picha nas bandila. Agora vai, vai. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado. Fala meio de ficha. Caqueado. O Ralf também, caqueado. O Boguinho, os caras de pau. Aqui comigo. Caqueado. Agora. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o DJ Patrese tá tocando só as balas. Bandida, sossega essa periquita. Ei, bandida, sossega essa periquita. Então vem, vem, vem, vem, vem. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Pode vir. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Pode um pode. Ei, Patrese. Pode sentar a bandida. Vai, Pimirinha. Pode sentar. Bicha se rasgada. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Então toma! Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Baixa tudo agora, agora, agora! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Tá liberado! Pou, pou, pou. O Patrese virou de vez. O quê? Pou, pou, tei, tei, tei. Virou de vez. Pou, pou, pou. É aniversário do Patrese. De... E o baile tá rolando solto, meu irmão. O Patrese virou de vez. Então diz: ei, Betinho Playboy. Olho doido, já na área, Betinho Playboy no comando. Peguei um susto que se encaixava. Esse rock doido. O quê? O patrão mandou avisar que hoje ele tá na área. O uísque do bom. E o bagulho vai ser louco. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais um uísque, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai ter outro dia. E desce mais um uísque, desce mais tequila. E em nome também de Saca Praia. Agora o Patrese fechado com a Saca Praia. Prepara tudo que agora o bagulho é Saca Praia, nenê. Tem um telão, olha no telão. Saca Praia, Saca Praia. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O baile na manha. Agora. Vem curtir o baile. Também do Tedolinha aqui Brasil com a gente. Você vai ser minha. O parceiro Juninho de Lisboa, o Lauer, o Augusto, o Adriano Sarrabe, o Cai na Borracharia e o Jorginho Souza. Galera comigo! Meu pai também, tantos na fila. A Sequinha Breg, o Juan Maia, a Japa também da TF, Saúde Digital, o Foga Mix, o Alan Souza, o Leonardo Oliveira, o homem que invade o Crogo. 72 horas agora. Eu vou me apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Agora vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Você disse que o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri. Crocodilo. Que a mulher. Por isso não tem tempo pra mim. É gigante! Talvez ela seja sua inspiração. As fugitivas também do Croco. A Indonazinha, a Evelyn, a Mel. Beijo pra vocês. As festas hoje chamou. Agora! Larga tudo e vem, vem, vem, vem, vem, vem. E vou te passar a fita, e vou te passar a fita, e vou te passar a fita, fita, a fita, fita, fita, fita, fita. É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, e as bandidas vai. Pra quem tá solteira, vai descer até o chão, até o chão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. De graça. Pode falar tudo que eu falo. O quê? Mas eu só te faço um pedido. Fala no meu namorado. A galera gosta no meu namorado. Só me encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado, namorado. Toma essa pressão, toma, toma, toma, space, space. Caqueado. E dói, dói, dói, dói, dói, dói. Tá cheirinho, o Fabrício também, Pinheiro, o Juninho, Fiel, o Super Âncora, você... essa miséria, tudo junto. Então vai chover, chover, por você. Vira, vira, vira, vira, vira. As melhores no Canga. Então desce, Felipe Freitas. Abusa da bicha. Troca um reggae. Pode passar mal, pode beber muito, só não pode passar mal. O quê? Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje é rock doido é com os caras de pau. Agora. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Fala, Boguinho! Júnior Santorini. Só não pode passar mal, só não pode passar mal, só não pode passar mal, só não pode passar mal. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas. Desce vários pacotes que as mina fica maluca. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas. Desce vários pacotes que as mina fica maluca. Ei, caçadores de patrese, tá no pão. Ei, caçadores de patrese, tá no pão. Não é mais no 14? Agora o quê? Vai! Agora é no 18. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. O bagulho vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, começar, começar, começar, começar. Um, dois, três, agora, agora, agora. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese. Bota na pressão, bota na pressão. E doida. Bota na pressão, agora. Bota na pressão, vai. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Vai girar, vou chegar vai em girar, casa quando girar, o dia vai. E aí, seguindo, garoto! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E de mão dadas não ia. Coloca aqui, ó. Deixa eu te dar um chega rapidinho. Ao lado do bar, com o DJ Nenê. O Brody de Vigia também. Tudo na mãe, família dos malas. Bora bico na área também, os caixa baixa. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu. E aí, Vanunes, multimarcas. Agora, agora, agora. Crocobicho! Crocobicho na área, pode crer! Bora, Breno Mecânico, só nós! É nós! Gile e vem Macedo! Gigante Crocodilo Prime! Gigante! Na manha! Nunca. Agora. Meu parceiro Robert dos Fugitivos também. Aí, Robert. Meus fugitivos aqui, ó. Acenda a luz, me enxerga. Eu não aguento mais. Traz pacote pro macaquinho, sai, tá fim de beber. E as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, vai rebolando tudo, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco. Que venha a chuva! E aí, presidente Cidinho? Ei! Ei! Aí, Marcelo tá comigo também, meu gigante! Olha o Damis e o Augusto também, o coração gelado! É coração! Já sabe, né? Toma no batidão, no batidão, no batidão, vai! Vai começar o baile do Patrese. O quê? Vai começar o baile é do Patrese. É o baile! O baile do Patrese, o baile do Patrese, o baile do Patrese, o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Quando ele entra, o som é dobrado. Não diz! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá ali meu top do Pará. O quê? Tá ali meu top do Pará. Patrese, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Eu não tô doido ainda não. O bagulho vai doidando. Toma, toma, toma, toma, toma. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima também. Tem alguém do Corinthians aí, tem? Tem alguém do Flamengo também aí, tem? Galera do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu bem forte. Cadê a torcida do Paysandu aí? Galera do Papão, na palma da mão. Galera do Papão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. É muita onda esse gigante. Bora que o baile tá doido, tá doido. Então canta bem alto agora. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Gira. Ei, ei. Gira, gira, mais um, mais um. E aí, seu senhor? Bora pra cima, filho do Chico Rona. É o top do Pará. Que agora o Renan Ciel também. Esse aí, Moranguete. Patrese na posição, ele vai. David Absoluto também, tipo porra de gaçada. Bora pra cima, bora pra cima, pra cima. E aí, poro? Ei! Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Pressão, pressão, pressão. Cadê o preparação? É agora! E doida! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida! Dancing in the desert, blowing up. E doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, vai, vai, vai. É Shopping Piriquita, é Shopping Piriquita. dançar, bora curtir. É o baile do Patrese rolando. E tá na hora. Tá na hora da pressão. Tá na hora da pressão. Tá na hora da pressão. E aí, grandalhão Paulinho do Cangada. É o baile do Patrese. Tá na hora. Vai! Assim, ó. E doida! E doida! E doida! E doida! Só quem tá afim de beijar na boca aí dá o gritão! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como. Y ahí Felipe López. Si bien, bien, bien, bien, bien. Canalla, así que vamos a romper toda mi gente. Se mueve. Calma, calma. Vou deixar aqui, ó. É aniversário do seu brother pra tese. Hoje pra tese tá mamado, macurrada. É Luquinha, daquele jeito. Vou pedir pra galera aqui, ó, levantar todo mundo a mãozinha pra cima aí. Pra eu te bater uma foto legal. Pra botar no Instagram, no Face. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Bora, Felipe Lopes. Bate essa foto legal aí. Mãozinha pra cima no Cangalha. É o baile mais louco rolando. Bora, bora, bora. Pra cima, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Pra cima, pra cima. Um, dois, três. É agora. Se o ritmo te leva a mover a cabeça, já começamos como. E aí, Savinho? A música não discrimina a nada. Se liga, irmão. Bora, Fagner. Bora, Bico. O mundo nos quer, me quer a mim. Olha o Bico. Eu gosto do Bico. E aí, Farinha? Essa é a primeira vez que eu Farinha. A Thaís aí, é? Bora, Farinha, garoto. A retaguarda. Bora, Raíssa. Bora, Raíssa. Caramba do Bico, segura. Vem curtir, é o gigante. É pra endoidar. Bom de doideira, família Maguari. Galera do Bar do Lisboa, bora Juninho. Que tal, que tal, que tal, que tal, vai. Calma, calma, calma, calma. Cadê o gritinho das solteiras? Essas malandra, assanhadinha. Quer o quê? Que... Só quer vral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então diz. Então vem sentando aqui. Olha o batido. Essas malandra, assanhadinha. Gigante. E só quer vral, só quer vral. Patrese. O top. O top DJ do Pará. Então vem sentando assim. Vai, nós, vai, nós, vai, nós, vai. Aniversário da Pátia. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Abusada. Meu parceiro Ícaro Cardeiro já na área aqui, ó. Ele que é patrocinador oficial do Crocodilo também. O homem da Belinha mais famosa do estado do Pará tá na área aí, caro! Ela vai tentando, ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Olha, tem brinde pra galera aqui, ó. Ela vai quicando, bum, ela vai tentando, bum, bum, bum. Manicai. Exatamente, ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum. Ah, é, né? Vem batendo, a Jéssica. Bum, bum, ela vem quicando. O copo na Maniguinha aí. E o Felipe vai jogar pra galera. Jéssica Cartinho, tá na área. Assinador oficial do Croco também. Pode jogar pra galera aí, Felipe. É aniversário do Patrese e tem brinde pra galera. Bora, Jéssica. O Renato Menezes. O sorriso da Nike também. Já na área comigo aí, Brena Souza. Essa raba ela joga na cara. Olha o celular aqui pra não perder aqui, mano. Ela joga na cara. Bora, celular, de quem é esse celular aqui? Na cara dos quebrados. Joga na cara. joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Joga gelo, pô. Logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de... Bora! Tá com ciúme, tá com ciúme. Toma! Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Bora, Jéssica! O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. É nóis! Ativar o meu modo lude, feito um tapa na cara. Essa... O bagulho tá doido no cangalha, meu irmão, tem brinde pra todo mundo! Meu chiclete. Daqui a pouquinho tem brinde da menina mais famosa do estado do Pará! Entendi muito, cala a boca e me beija, eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão. Dia 14 de agosto, pega na mão, tem pega, de volta pega, em Belém, assume, o maior grupo mão, de rap do Brasil, assume, liderado vai, pelo Mano Brown, vai, estão falando de Racionais MCs, dia 14 de outubro, dia do Ciro também, a segunda edição do Baile do Presidente, de Arrimis e Crocodilo, em novembro, a rainha da Bahia estará à frente com o Crocodilo. Ivete Sangalo! Vai ser muita onda, Presidente Sininho! Eu já peço desculpa, sua amiga, eu vou pegar meu chiclete perfeito. Bem, bem, bem, bem, bem. Você, você! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! E o quê? Aê, aê! Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Cada vez, né? É Mariclay! Casa... Bora, Jéssica! É brinde pra galera, Mariclay! Vai, faz a fila e vem o mar de cada vez. Toma! Vai, faz a fila e vem o mar de cada vez. Do jeito! Faz a fila e vem fuder. Com 6, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua vindidade. E o baile tá doido! Muita sucesso, vem novinha. Pra produtor carioca! Bora, Breno Brasil! Bora, Felipe Lopes! Muita sucesso, o seu cara tá você te separa. Aí, Juan Pudizinho! Se pra me parar, não vou parar. Vou baixar, vou baixar! Um, dois, três, vai! Ele tá chegando de volta com o Croco! É a segunda edição do Baile do Presidente, Cidinho! Verdadeiro Furdus, na festa do Nando DK, é o verdadeiro Furdus. E o quê? Aí. Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força, com tudo, tá com. E vem dançando, vem dançando, vem! Tá com o rabeto com força, com força, com tudo. Tá com o rabeto com força, com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith na do DK no sul. Nossa, que absurdo! Agora, agora, agora, vai! Amei. Mas agora eu não quero nem de graça. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. E o que? E o que? Vai com suas amigas pra lá. Vamos lá! Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. É o bag funk, o bag do Patrício! Com suas amigas pra lá, pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Fala, Mizinho! Trocou massa na parada, meu irmão! Pra ela não muita pressão, porra. Que me dá, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai, vai, vai pra cima. Vai botar elas pra mamar. Mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Tá bem alto! Aí eu vou ter que zoar. Bora, cara de apito! Depois que ela mamou. Tu beijou depois que ela mamou. É o baile mais novo! Boca de peixe, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Boca de peixe, tu vai, vai. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas? O gritinho das sinceras? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Humildes também. Vai, joga, joga. Tamo junto e me jurado. Vai, joga, joga, joga, joga a bundinha pra mim. E aí, miau? Gente, para conquistar você. E no primeiro, vou subir, vou descer. E no terceiro, macetinho, eu vou quica, pica, pica, pica, pica, e vai pica, pica, pica, pica, pica, pica, nas pibas do croco. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. O Nego Ney também, o Ralf. Os caras de paus aqui, ó. Pica, pica, pica, pica, pica, agora. Mas eu só quero ser feliz. Ah, e poder me ouvir. Tá bonito! Então canta! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. E aí, meu parceiro Mauro GDS? Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Visão, tá na hora! Pega a visão, pega a visão. Pega a visão! Ele pica, ó. E aí, Ceará do Croco? Vem do jeito, vem do jeito, vem do jeito! É o Diguinho que tá mandando. É o baile do Patrese. Chama, é o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, pode. E aí, Bruno Pressão, como é que é, garoto? Faz uma malandra, pode chama. DJ Patrese. Chama, malandra aí. Brota e convoca as tchucas. O quê? Brota e convoca as tchucas. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Olha a surubinha! Só surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mais na bocona na rua. Só surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mais na bocona. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E dança, e dança, e dança, e vai. É muito caqueado, é muito caqueado, é muito caqueado. Vai, vai, vai, vai, vai. Eu sou transariano. E fala muito. tô transariando. E aí, Marcos Pedecão? Sou transeira. Bora, macaquinho Saudi! Bora, presidente Cidinho! Chegando a segunda edição, pai. Ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Ser bancada por favelado. Aqui, aqui! Na favela, ah, aqui pra ela, ó. Aqui, meu parceiro Renanzinho do táxi também. Já presente com a gente. Pra ela, ó. Aí, Renanzinho. Fala muito. Interesseira. Segura então, vai.